Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 24 de setembro, em discussão única, o projeto de lei 808 de 2011, que retifica os limites intermunicipais que delimitaram a cidade de Varriçai na região noroeste do estado. Assinado pelo deputado Jânio Mendes, do PDT, ele inclui no município as localidades conhecidas como Arataca e Jacutinga. Segundo Mendes, os moradores destes locais sempre acreditaram pertencer a Varriçai, tendo inclusive votado no plebiscito de emancipação do município em 1990. Mas em 2007, durante a realização do censo, o GPS utilizado pelo IBGE mostrou divergência entre o que se acreditava e a realidade definida em lei, mostrando que Arataca e Jacutinga pertenciam à vizinha Porciúncula. Isso faz justiça a uma história de vida de um povo. Arataca e Jacutinga nasceram com Varriçai, mantém todo o serviço público atendido por Varriçai, são varriçaense e esse projeto faz justiça com essa gente. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.